da vila como for. Um bom malandro respeita a vida pelo amor. Olha um bom malandro, eis um bom malandro. Seja um bom malandro, yeah. Talvez alguém não te enfrente pelo medo. Talvez alguém nem se assuste com você. Olha um bom malandro, eis um bom malandro. Seja um bom malandro. Um, dois, um, ladrão, ligeiro. O bom malandro sobe o morro no desespero. Outra vez, vai vendo o que a justiça fez. Cabe a nós um devoto e você, covarde profano. Jogou o sorriso do menor no outdoor americano. Mesmo assim, o bom malandro segue como pode. Em casa, no bote, com glock ou sem glock, o bom malandro não leva sacode. Ninguém deve julgar um meliante réu culpado. São milhões de culpados, sistema mostra sim. Mas passa tudo a TV a cabo, fechando os olhos do pobre favelado. Seu tapete pode ser puxado. Eu, um bom malandro, tô ligado que espinho de aço não é família dentro do barraco. Eles te vê de cima do terraço. De longe eu posso ver o bom malandro, não quer ver o seu fracasso. Sangue bom que não some no tempo. Meu tio Carlinho acompanhei, José me lembrei por tudo que eu sei. Hey, nego boy, onde estão vocês? É, um bom malandro manda um salve outra vez. Um bom malandro respeita a vila como for. Um bom malandro respeita a vida pelo amor. Olha um bom malandro, eis um bom malandro. Seja um bom malandro, yeah. Talvez alguém não te enfrente pelo medo. Talvez alguém nem se assuste com você. Olha um bom malandro, eis um bom malandro. Seja um bom malandro. Hoje me lembrei do bom malandro que as drogas e o sistema levou também. Considerei, não me espelhei. Sei o que sei porque não viajei. Simplesmente não tirei ninguém. Até o mestre do soul, presenciei o fim. Boas conquistas é o que sempre desejei pra mim. Hey, quem quiser que vai correr atrás. O bom malandro um dia disse assim. Subiu com a lata na cabeça, cê nem diz que irmão. Televisão que não é sua, deixa quieto ladrão. Compromisso que é isso, faça chuva, faça sol, eu permaneço nisso. Planalto de nome é quebrado, bom malandro assiste isso. Deixa quieto, cuspi no prato, que comeu pelo que eu sei não é certo. O bom malandro nunca faz correria errada, pra ele não pega nada. O punho treme, nada muda, vista a bermuda. Não se assusta, viver na papuda. Me escuta, é melhor ficar na rua com os olhos vermelhos. Cai de joelhos, pede a Deus uma proteção. Sei lá, se recusou a traficar. Como pôde ver a mãe chorar? A molecada passando fome, eis a lei do homem. O bom malandro só sofre, nunca morre, permanece sempre nobre. Um bom malandro respeita a vila como for. Um bom malandro respeita a vida pelo amor. Olha um bom malandro, eis um bom malandro. Seja um talvez alguém nem se assuste com você.